estamos aqui diretamente dos estúdios da Barão de Mauá, com nosso querido amigo André Souza, o Bodão, gravando aqui com ele, um equipamento profissional, Caio Lopes. Oh, agora sim, hein? Agora que vi, é isso? Agora vi vantagem do GQS. Do hangout direto pro estúdio é um salto gigantesco aqui. Que evolução. Não consigo mensurar a minha emoção estar aqui. Agradecer ao Bodão estar tá editando aí o DGCast junto com a gente, fazendo valeu, um trabalho Deus. Maravilhoso. E, bom, então, vamos soltar o programa, né? Vamos. Tem aí mais cinco pecados pro pessoal acompanhar. Isso aí, tô aqui de volta, né? Vim do futuro pra abrir uma coisa que eu encerrei. Muito bem. Não podemos deixar de comentar que o DGCast é um projeto do Centro Universitário Barão de Mauá, mais especificamente do curso de Design Gráfico, onde professores, alunos e ex-alunos se juntam pra debater assuntos relativos a Design Gráfico, obviamente, mas do ponto de vista de quem está no interior, certo, Caio Loz? Correto. E aí a gente, enfim, debate sobre temas variados. Hoje a gente escolheu esses 10 pecados do novo designer, que a gente pensa até como um serviço de utilidade pública, né, que o Giba comentou. Alguns toques que a gente, pela nossa experiência que a gente teve aí, pode passar pro pessoal que tá começando, porque esse começo é difícil mesmo, é um mercado quase que de guerrilha, né, a gente precisa todo dia se debater com os outros aí na rua e algumas coisas a gente leva com a gente e tá passando aí pro pessoal, certo? Correto. Bom, antes de a gente chamar a conversa, o bate-papo aí, Caio Loz, quem quiser acompanhar o DGCast, como é que faz? Então, pra quem não lembra, tem o nosso site, é www.dgcast.com.br. É só pra reforçar, DGCast é D-E-G-E-C-A-S-T. Isso. E também tem o nosso Facebook, que é facebook.com/dgcast. Certo. E para quem quiser entrar em contato com a gente é dgcast@gmail.com. Envie suas dúvidas, sugestões, comentários, sugestões, críticas, de pauta. Carta de amor. Também, compartilhe suas experiências. Coisa. Estamos aqui muito afins, né? De ler os seus e-mails, receber os seus comentários. De ouvir suas histórias também. O que aconteceu com você quando você estava trabalhando como designer no interior? O que que... Como foi conta sua pra infância? Gente. Hein? Fala comigo. Muito bem. Compartilhe suas experiências com a gente, que a gente vai ler aqui nos próximos episódios. Certo, Caio Loz? Corretíssimo. E aí, então, podemos ir para o programa? Vamos dar sequência, então. Vamos lá, então. Solta a vinheta aí, Bodão. Pecado 6, não saia abrindo porta pra rua. Esse aí pode ficar um pouco ambíguo. Giba, explica aí pra gente, pra galera. Sempre tem um motivo bíblico por trás, mas tudo bem. Todo design, desde o começo da faculdade, começa a ter o sonho de ter sua agência ou negócio, né? É uma utopia muito valorizada, até por alguns, que eu não vou citar o nome, assim, alguns meios midiáticos, né, que apresentam cada vez mais. Não, é muito fácil você abrir sua empresa, é muito fácil você abrir sua empresa, você abrir porta para a rua, você atender seu cliente e tudo mais, né? E, na verdade, hoje, cara, no Brasil, abrir uma empresa é algo muito difícil, cara. São tributos, tarifas, consolidação de mercado, lei. E a gente vê hoje muitos jovens designers que saem da faculdade, até mesmo antes de sair, até numa questão assim, de bater no peito em relação aos outros, saindo da faculdade ali e já se endividando, né? Porque eles acham assim, eu tenho uma casa, eu vou abrir empresa aqui, vou abrir minha agência aqui. Enquanto, né, mais tarde, eles são engolidos pelo mercado, né? Ou pela falta de informação, né? Pelo que deve ser feito, ou se não, na maior parte das vezes que eu vi, assim, pessoalmente, você vê o cara sendo engolido por tributos, leis trabalhistas e tudo mais, né? Ou seja, é muito perigoso, às vezes, você querer profissionalizar, você ter uma falsa impressão que eu vou abrir minha empresa, vai encher de gente, eu sou um cara bom, mas às vezes esse serviço que você faz em casa, no seu home office, né? Você pega e simplesmente consegue manter ele a um custo zero ali, pagando um impostinho na prefeitura, aqui é querer fazer bagunça no centro da cidade, né, Alberto? Eu acho que assim, desses pontos todos que você falou, além, é claro, dos impostos, né, das tarifas que vão vir, com a questão de você abrir a firma, né? Você pegar o seu CNPJ, virar uma pessoa jurídica, né? Deixar de ser uma pessoa física para ser uma pessoa jurídica. Eu acho que o mais delicado deles realmente é a consolidação no mercado, porque até existem várias pesquisas do próprio Sebrae, né? Que é um órgão que apoia muito, né? Fomenta muito o empreendedorismo. De que, sei lá, a maioria das empresas, não lembro a porcentagem agora, mas a maioria das empresas que abrem, né, começam o seu negócio, acabam fechando em até um ano ou até 3 anos de vida. Então, por quê? Porque justamente elas vão, investem uma grana em começar nesse início e tal, investem uma grana em abrir o seu negócio, né? As pessoas adoram abrir o seu negócio, enfim. Mas depois elas não conseguem se manter no mercado. Por quê? Porque não foi feita pesquisa, não sabe quem é o seu cliente, como fazer a proposta, enfim. E acaba se perdendo aí, tendo que declarar falência e um prejuízo. Eu acho que você tocou um ponto muito legal, Giba, que é essa questão do você ir na prefeitura da sua cidade e obter o alvará para trabalhar como profissional autônomo. Você tem lá todo um formulário que você preenche da área que você trabalha, tudo mais, e aí você tem permissão da prefeitura para emitir notas. Pelo menos aqui em São Carlos, quando eu fiz isso, eu pagava uma taxa anual dividida em mensalidades, e depois, para cada nota que eu emitisse, eu tinha que dar acho que uns 2% para a prefeitura. E assim, é uma coisa, um custo bastante baixo, né? Tranquilo de fazer, e que eu não preciso assinar o nome de uma empresa e tal. Eu, Alberto, tinha lá, podia emitir uma nota e ela tinha um valor oficial e tudo mais. Existem, eu acho que também isso seria uma pauta para um outro programa. Tem várias formas de você se formalizar, né? Como os especialistas do Sebrae adoram dizer, mas que é você ser um microempreendedor individual, que você pode ter um ganho até tanto por ano e pode ter até um funcionário, eu acho. Depois tem outras formas, os microempresas simples e tal, que a gente teria que até talvez procurar algum convidado que fosse falar sobre isso com mais detalhes, mas que parecem, né, uma facilidade, e aí acaba você não dando conta. Eu mesmo, aconteceu, eu abri o meu alvará junto à prefeitura aqui de São Carlos, e depois eu acabei por não pagar, porque eu não estava mais trabalhando como freelance, eu não fui fechar, né, encerrar essa minha conta, esse meu alvará na prefeitura, e depois veio, depois de 5 anos, uma conta absurda, porque era essa anuidade que eu tinha que ter pago e não paguei. Então também tem que tomar cuidado com isso, se informar direitinho como é que faz e tal, mas é um... tomar cuidado com isso, até porque quando a gente abre um bedroom office, né, aquele nosso escritório no quarto e tal, home office. Eu até assim, não usei o termo home office para fazer bem aquela coisa assim, você de chinelão no seu quarto fazendo enquanto sua mãe te chama para almoçar, sabe? Porque às vezes isso... Como é que você vai receber um cliente, por exemplo, na sua casa, né? Tá lá sua mãe, sei lá, suas tias com suas priminhas, e você vai chamar o seu cliente lá e vai receber ele, pedir pra sua mãe fazer um café, né? Você tira todo mundo de casa, assim, vai embora. É delicada essa questão, né? Tem que também... Eu, por exemplo, eu vejo aqui, ó, eu sempre trabalhei com home office, eu tenho um lugar aqui que eu atendo cliente, sabe? Não, é super viável, mas você tem que ter uma estruturazinha, né, Giba? Eu tenho aqui minimamente uma man cave aqui em casa, né? Que eu recebo meus clientes, né? Apesar que tá faltando reboco do lado da janela aqui, que deu um problema de filtração, né? Como sempre. Mas o que acontece é que, assim, às vezes o home office funciona muito bem nesse caso, sabe? Não é assim, tirar a mãe de casa, mas não, cara. Pega, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem um home office na casa dele e ele mora com a família. Ele, tipo, transformou a varanda da casa dele no home office. Ele fechou, fez um ambiente legal, adesivou as paredes, ficou super bacana. Aí a pessoa não tem acesso para dentro de casa, sabe? Botou uma máquina de café lá e dá super, super certo, sabe? Esse home office dele. Aqui em casa, igual eu falo, né? assim, pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é jogar para frente o home office. Às vezes eu tenho um pequeno, apesar da casa ser pequena, eu tenho um pequeno lounge lá de fora ali, que aqui no em Minas a gente chama de alpendre, né? Que às vezes a pessoa nem passa dali, a gente senta ali, eu já apresento os projetos ali mesmo, né? Porque você já leva assim, de uma forma muito mais portátil, né? Você dá um gorão pro cara para facilitar. Não, tô brincando, não faz não. Aí, mas eu, funciona. Funciona em alguns casos, tem gente que já chega gorãozado. Eu já percebi, assim, políticos chegando gorãozado. Aí é só complementar, toma mais um minho aqui. Assim, olha aqui que bonita essa cor. Eu não gostei dessa cor, não, mas peraí, o senhor, olha aqui, ó, essa maria louca aqui, ó, delícia. Não, a cor, não, dá mais uma dose, a cor ficou boa, assim. Pronto. Ah, sim, a cor ficou boa, degradê, né? Falei, degradê, ó. Aí a convicção, essa bonita. E assim, eu vi um caso, cara, assim, eu presenciei na minha vida um caso que, assim, algumas pessoas que eu conheci, que elas, no terceiro ano de faculdade, chegaram e juntaram, simplesmente alugaram uma casa velha, gastaram uma boa grana nessa casa para reformar e abriram uma agência de publicidade, né? Sem foco nenhum e tudo mais. Cara, assim, foi terrível, porque você abriu porta para rua. Até depois, uma dessas pessoas veio atrás de mim, porque meu pai, na época, tinha empresa e eu trabalhei um pouco dentro lá. A pessoa chegou para mim e perguntou, sem brincadeira, o que é um CNPJ? Porque chegou o fiscal da prefeitura cobrando o CNPJ e cobrando um alvará de funcionamento. E detalhe, ainda mais cobraram o alvará dos bombeiros. Tem isso também, né, hoje, que você tem que fazer isso aí. E o mais incrível, né, que eles duraram 3 meses, brigaram, a grana que eles investiram na casa, ficaram devendo em banco e tudo mais. Isso é terrível, cara, terrível. Às vezes você fica na tua casa, no home office, né, tá tranquilo. Existe uma saída interessante também, para quem assim não quer, que quer, digamos assim, receber pessoas e não quer gastar muito. Existe em alguns shoppings do interior, aí em Ribeirão eu já vi isso, são escritórios... De coworking? Isso, coworking, que você aluga, você paga uma grana por mês, é muito legal mesmo. Assim, muita gente acha que não existe no interior, mas eu fui um dia desses numa empresa que trabalhava assim. O que é? Uma secretária no meio, que ela atende todo mundo, aí, por exemplo, tem 20 empresas ali dentro, e tem sala de reunião, tem toda a infraestrutura. Você paga por mês uma grana, e assim, você tem ali, digamos assim, uma sala de reunião, você tem uma salinha, você tem café, você tem as coisas, você consegue atender tudo, ainda mais, você sempre fica num ponto bom, né? Às vezes, eu já vi, por exemplo, gente que pega várias pessoas e reúne e aluga um escritóriozinho desse, sabe? E aí, por exemplo, arruma tal, aí vai ter secretária pra te atender. Aí é legal, cara. O cara liga e depois, não, o senhor Gilberto não está. Nossa, o cara tá com secretária, né? Eu acho que isso até dá uma blindada no cara, né? Porque pensa, porra, se eu for um work nesse maluco. E acho que também tem uma coisa legal dos escritórios coworking, que às vezes você não é um freelancer full time, né? Como o pessoal fala. Você não trabalha o tempo inteiro como um designer, enfim, autônomo. E aí você usa o escritório só para as horas que você realmente precisa. Então você paga por hora ou paga por dia, né? Então várias coisas você pode fazer mesmo da sua casa e tal. E quando você precisa de uma formalidade um pouco maior, você vai lá e paga, né? Então tem várias, dá para fazer vários esquemas, várias jogadas interessantes para economizar uma grana, dá um aspecto formal bacana, interessante. A gente trabalha com design, sabe que imagem é sim muito importante, né? Essa parte da apresentação de você como uma empresa é muito bacana. Eu só queria frisar aqui que a gente falou assim um pouco sobre home office e sobre trabalhar em casa, que é diferente de home office, né? Home office já é um passo que você dá. Além de trabalhar em casa, você trabalha em casa, é o que eu faço aqui no meu meio, eu acabo fazendo algumas coisas. Aí tem gente que já faz um home office, que é o quê? É um lugar que realmente você usa só para trabalhar, eventualmente até atender pessoas, etc. e tem outras possibilidades. A gente não encerrou o assunto aqui, a gente só deu uma pincelada rápida, né, para ver que existem algumas alternativas que não seja, como aí o Giba chamou, sair abrindo porta para a rua, um termo super provinciano, interiorano. Adorei, Giba. E acho que a gente pode pular já para o pecado 7, né? Que é você saber fazer um brainstorm, né? Saiba fazer brainstorms. Todo mundo fala assim, eu vou fazer um brainstorm, né? Junta aquele tanto de cara maluco em volta mesmo, todo mundo fala, aí ninguém resolve nada e o trabalho fica ridículo. Uma coisa que tem que entender com o brainstorm. Ô, Giba, primeiro assim, eu sei que a maioria das pessoas sabe o que é, mas começa explicando o que é um brainstorm e aí você desenvolve esse pecado. O brainstorm, você tem que entender que não é uma coisa simples. Muita gente pensa que a palavra brainstorm, ela já dá essa abertura, né? Que é toró de miolo, toró de ideia, né? Estamos fazendo jabá, tô aqui. Mas, por exemplo, muita gente pensa que é aquela chuva, né? Aquela tempestade de ideias sendo jogada numa mesa, né? Enquanto, na verdade, né, você tem que entender que existe uma forma correta para você fazer um brainstorm. Muitas vezes, o brainstorm, às vezes, você faz por sessões de brainstorm, principalmente com outras pessoas, e interessante também você saber fazer o brainstorm próprio, né? Nossa, pegou mal isso, né? Você, muitas vezes, né, vira uma quantidade de ideias irracionais em volta de uma mesa, né? O designer, ele tem que saber fazer um brainstorm que é útil, que tem que dar um resultado. O tempo, gente, é dinheiro. Você tem que levar em conta aspectos como pensamento organizacional, criatividade, precaução, benefícios e até um pouco de intuição. Mas a intuição você bota nos 10% dela. A gente vê muito em sala de aula os alunos reunindo para fazer brainstorm e eles começam a trabalhar de forma completamente irracional, vamos dizer, maluca, e no final acaba brigando um com o outro, né? O que é muito triste isso, mas acontece na maioria das vezes. Queria explorar um pouquinho cada um desses pontos que você levantou. Por exemplo, pensamento organizacional. Sim. Como que se leva em conta esse aspecto quando você está elaborando, fazendo um brainstorm? O que seria o pensamento organizacional e como aplicá-lo num brainstorm? A primeira coisa que você tem que fazer no começo de um brainstorm é partir de um problema, né? E a partir desse problema, você organiza determinadas soluções para ele. O que você vai fazer é simplesmente rechear entre esse tópico, problema, e esse tópico... solução, né? Então, a organização dessas ideias é necessária nesse meio. Até é muito comum você ver o pessoal fazendo, no começo dos brainstorms, fazendo ali aquele famoso quadro com post-it, sabe? Que é muito utilizado principalmente na área de TV, na área de edição de vídeo, o Alberto pode até confirmar isso, que é exatamente esse momento que os caras olham para os problemas que eles têm e olham para as soluções delas, né? E como que eles vão resolver ali no meio, né? Isso seria um pensamento organizacional. Então é assim, não é, vamos dizer, no caso você não está falando de um brainstorming, preciso pensar um nome para uma marca, para uma empresa. Não seria isso, né? O próprio briefing, ele já é, de certa forma, um pouco de uma organização disso, entendeu? Como que eu vou iniciar? Estruturar o problema para resolvê-lo. Isso, o problema você tem. Sempre que você tem uma problemática, né? Que é criar um logo, criar um nome. Agora, o necessário é organizar isso. E o briefing, ele é o primeiro ponto de organização que você tem. Porque ali você tem já algumas questões que o cliente gosta. Por exemplo, uma cor, uma concorrente, e assim por diante. E aí você sugere alguma técnica, sei lá, um mind mapping, né, mapas mentais, fluxogramas. O mapa mental ele funciona bem, né, muito bem, mas assim, infelizmente, gente, você tem que ver o problema como um todo. É uma coisa que eu falo muito com aluno meu, assim, até o Alex lembra de eu falando isso. Quando você, por exemplo, a gente tem uma mania imbecil de ficar, por exemplo, tentando organizar as coisas em telas. A tela é um espaço limitado, ela é funda. O que você não consegue, por exemplo, é jogar aquilo tudo. Então, a melhor coisa a se fazer é realmente pegar um papel e fazer ali um diagrama, o ML, igual a gente fala, né, que é um diagrama de como você vai agir, a gente fala isso muito na área de sistemas, o famoso do ML. E assim, essa seria a melhor forma, é bota isso no papel, bota isso no lugar onde você consegue observar isso e rasurar, né, a hora de rasurar. E aí, assim, a criatividade, acho que sim, fica implícito, não precisa a gente... Já fica implícito aí. Detalhar, né? O que, que é, lógico que vai precisar de criatividade nesse momento, mas aí você colocou precaução e benefícios. Como assim, Gibi? Explica um pouco melhor isso também, expande um pouco mais esses dois tópicos. A precaução, né, é aquela coisa, todo mundo acha que a sua ideia é perfeita. Só que ninguém toma precaução, infelizmente, cara. Mas você tem que aprender a trabalhar sempre precavido. E se isso não funcionar, sabe? Existe um aplicativo que eu usava ele muito, ele chama Brainstorm, que vocês querem Brainstorm, coloca um R no final, né? Eu acho que ele só existe para iPhone, e ele, cara, ele é um aplicativo muito legal para você trabalhar com Brainstorms, e ele foi criado por um brasileiro, né? E ele funciona assim, ele é uma tela no qual você clica na tela e ele te dá uma pergunta, né? Por exemplo, como que as pessoas vão enxergar isso? E se der errado, será que dá para usar isso num celular 100, sabe? E tipo assim, é maluco, sabe? Mas são conceitos de precaução. Eu uso muito esse Brainstorm, assim, direto, sabe? Principalmente na hora de achar as precauções. É bem bacana porque ele tem uma comunidade que é aberta. Você pode mandar pra ele, tipo assim, dicas de vai na merda, sabe? E eles colocam no aplicativo de tempos em tempos e colocam até o seu nome. É bem bacana esse aplicativo. E o benefício é o outro lado, que é o, por exemplo, todo mundo hoje, como a gente vive num mundo institucional, é necessário com que a gente pense o quê? Como que o meu cliente vai ganhar dinheiro com isso? Sabe? Uhum. Como que o meu dinheiro, quer dizer, que o meu cliente, né, ele vai ganhar dinheiro com isso e, além disso, né, ele vai conseguir produzir isso mais fácil, né? Muitas vezes os caras falam, ah, o cara vai ganhar dinheiro agora, mas vai ter um custo gigante. Não, peraí, como designer, como é que eu posso pensar nesse brainstorm, como que eu posso arrumar isso para que o meu cliente gaste menos até na produção? Tem um negócio, um aplicativo que eu tô usando para organizar a informação, dependendo do brainstorm ou mesmo da reunião mais organizacional, que é o Kogol. Ele é bem legal, cara, principalmente nessa parte de sistema aí, ou mesmo para alguns sites um pouco mais compridos, para você conseguir colocar a coisa ou ir jogando ideias, assim, é bem facinho de utilizar, é gratuito, linka com a conta no Google. Depois a gente deixa na postagem pra vocês darem uma olhada, que eu acho. Nossa, quando eu descobri, me ajudou pra caralho. Pô, legal. Soletra pra gente aí, Felipe, por favor. É C-O-G-G-L-E. Eu cogo. Então, Alberto, qual que é o pecado número 8? Então, pecado número 8 é: saiba fazer valer seus direitos trabalhistas. É a parte sindical aqui do nosso programa. A parte do sindicato, né? É aquela questão, né? Seu chefe jamais assinou sua carteira, né? Aí é bom você rever isso, né? Carteira de trabalho assinada é o mínimo que o dono da empresa deve oferecer. Assim, cara, se você vai trabalhar num lugar, o cara começa a te enrolar pra assinar carteira, vaza fora. Aprende a falar não também. Já sai, isso, né? Cara. Ou se um cara, dono de empresa, que se diz empresário, não, assim, recolhe ou paga o tributo mínimo pro seu funcionário, cara, pode fugir. Carteira assinada é a única coisa que você tem para provar que você trabalha no lugar. E é o documento mínimo que você precisa para trabalhar em qualquer lugar, sabe? Então, toma cuidado com isso, cara. Não, não cai nessa de, eu vou trabalhar no lugar um tempo, o cara disse que é para mim recolher minha aposentadoria. Foge disso, cara. Foge mesmo. Hoje, acabou esse negócio de, por exemplo, experiência, deixar o cara 6 anos ali de contrato de experiência, né? Hoje a lei, se eu não me engano, a lei são 3 meses de contrato de experiência no máximo, né? 90 dias. É, acho que na verdade são 3 meses, né? 90 dias, mas na verdade, assim, esse tempo de experiência já é valendo, já está assinada a sua carteira. Assina a sua carteira, você entra em tempo de experiência e a empresa tem 45 dias que podem ser renovados por mais 45 dias para te demitir sem ter maiores problemas, e o funcionário também tem esses 90 dias para ver se isso se encaixa ou não no perfil da empresa, se é isso que ele quer mesmo para si. Existe isso, mas já a carteira já foi assinada. Então, se o cara vai falar, vamos fazer aí 90 dias de experiência para assinar sua carteira, também é furada, também é papo. É um detalhe importante também é que, por exemplo, quando você está com a carteira assinada, você recolhe a FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que é uma grana que você vai usar para frente, né? Para quê? Para financiar uma casa, ou se não, caso você tiver uma doença, e quando você pode recolher ele, assim, você não pode recolher, por exemplo, para balada, sei lá, né, seria bom. Mas assim. Para comprar um Mac também não pode recolher. Comprar um carro, né, e fazer o pecado 1, né, mas assim, é necessário, cara, hoje, se você trabalha num lugar sem carteira assinada, cara, rever isso. Tem também o INSS, né, que é o aposentadoria também, porque você vai trabalhar 5 anos, ou que sejam 2 anos, numa empresa sem carteira assinada. Aí você fala, o que é 2 anos, né? Quando a gente é jovem, o que é 2 anos? Mas quando você estiver prestes a se aposentar lá com 60 anos, mais ou menos, ou enfim, quando você estiver chegando aos seus 35 anos de serviço, esses 2 anos vão fazer falta. Você vai estar louco para se aposentar e não vai poder por conta desses 2 anos que você não trabalhou com carteira assinada. Esse mesmo e eu... Eu tenho uma experiência que o meu primeiro emprego foi também sem carteira assinada. Eu era super ingênuo mesmo, assim, eu não tinha noção de como funcionava essas coisas de carteira de trabalho, que tinha que assinar, que não tinha. É assim, uma coisa que até eu procuro. Acho que todos nós, né? A gente. Eu acho que na escola deveria se ensinar, cara. Com certeza. Direito, um pouquinho de direito trabalhista. Sabe? Eu até procuro, assim, quando surge uma brecha, conversar com os meus alunos, porque é uma coisa que eu não fazia noção. Simplesmente quando eu fui saber que eu precisava ter carteira assinada, eu já estava trabalhando lá, já fazia, sei lá, 6 meses, 1 ano, entendeu? Não fazia a menor ideia. E teve esse, bem isso que você falou, Giba, de, não, recolhe o seu INSS, sua aposentadoria por fora, ele me dava até um dinheiro a mais para eu recolher e tal. Depois, assim, quando eu comecei a descobrir e ver que estava tudo errado e que eu tinha vários direitos e que não estavam sendo resguardados, eu não tinha férias, por exemplo. Eu tinha um recesso no fim do ano e, na verdade, eu deixava de ganhar, né? A gente não trabalhava e não ganhava. Eu era praticamente um freelancer, mas trabalhando todo dia ali pro cara. E aí, assim, como eu falei, me falaram, eu fui pesquisando, fui conversando com algumas pessoas e tal, e eu vi onde eu tava. Aí eu comecei a ensaiar uma conversa com o meu chefe. Aí, paralelamente a isso, enfim, ele até foi registrando alguns funcionários, mas não quis me registrar por motivos que não cabe aqui dizer, né? Seria expandir demais uma coisa que não interessa tanto assim pro podcast. Mas aí eu fui pedir demissão, falei, bom, então vamos acertar meus direitos. Ele simplesmente jogou na minha cara que eu não tinha direito nenhum, porque não foi isso que a gente combinou. Aí eu acabei entrando na justiça com uma ação trabalhista contra a empresa. Fizemos um acordo, tal, depois de 1 ano, é uma dor de cabeça enorme, um transtorno emocional gigantesco. Não preciso nem dizer que eu cortei relações total, né, com essa empresa, que era um lugar, pô, meu primeiro emprego, é um lugar que é para ser uma referência agradável, né, pô, o primeiro lugar que eu trabalhei, foi gostoso, aprendi muito lá, mas na verdade só me traz lembranças, assim, ruins, não que só me traga lembranças ruins, mas o que ficou, o saldo, é um saldo de arrepio, assim, de não quero nem saber. E foi 1 ano que eu fiquei nesse trâmite, muito chato. Depois fizemos um acordo, enfim, né, para não prolongar a coisa até a segunda e terceira instância. A gente fez um acordo super ruim também. realmente, cai fora, você viu que não está fazendo o mínimo, carteira assinada, que tem FGTS, INSS, férias pagas, hora extra também que você recebe, ou pelo menos um banco de horas, está fora da CLT, cai fora, é roubada. Um outro detalhe também é que você tem que ler muito bem, principalmente você que vai trabalhar em agência ou em qualquer área de criatividade, é necessário que você olhe muito bem o contrato que você está assinando de serviços. Por quê? Normalmente, existem algumas agências que no contrato ela abre para você a concessão dos trabalhos que você fez naquela agência. Isso é muito sério, por quê? Existe no meio, né, do pessoal do design, até mesmo da publicidade, o pessoal fala assim, trabalho que eu fiz dentro de uma empresa, dentro de uma agência, eu não posso colocar em portfólio. Na verdade, isso é uma mentira. Tudo que você produz é seu. Você tem como provar, você tem os arquivos originais e tudo mais. Algumas agências, elas obrigam você a assinar um trabalho, quer dizer, assinar um contrato, que naquele contrato está escrito que você cede o direito de tudo que você produziu ali dentro para a agência. Aí você não pode usar esse material como portfólio. Tenha isso muito em mente e leia muito bem o contrato de contratação. Às vezes, algumas agências elas permitem isso, mas assim, elas têm a concessão da sua arte, né, do seu design que você fez ali. E isso, né, cria... Assim, algumas agências falam assim, você pode colocar, mas você não pode colocar referência a você só. Você tem que colocar referência à agência, ao todo. Tem que ver que, assim, uma coisa é você ceder os direitos de uso, ou vamos dizer, até não é bem a autoria, mas assim, a propriedade daquele trabalho para a agência, para a empresa, enfim, para quem quer que seja. Mas isso nunca exclui a sua autoria ou a sua participação no trabalho. Então, realmente é um ponto que tem que ficar muito atento, assim, na hora que for assinar o contrato, e se for o caso até de conversar com, sei lá, o RH ou com os donos da agência, da empresa, enfim, para ver, bom, tudo bem, a propriedade é sua, mas eu quero depois poder colocar no meu portfólio o que eu fiz nesse trabalho. Também não precisa roubar, né, falar que você fez sozinho. Até ético que você coloque o que você fez no âmbito da empresa. Você teve outros profissionais trabalhando também, você discriminar o que você e cada um desses profissionais fizeram, né, nesse trabalho. Mas isso também é importante ser conversado. Até outra coisa, assim, que a gente falou nesse meio de agência, de publicidade e tal, design, também é muito comum você ser contratado para trabalhar numa agência, enfim, numa empresa, e aí você ter aquele salário fixo e você não ganhar hora extra. E a gente sabe que é muito comum no ramo criativo, no ramo da comunicação, que às vezes alguns trabalhos extrapolem o 9-5 ou 8-6, o horário de trabalho, né? E aí, como você precisa entregar esse trabalho, sei lá, hoje à noite ou amanhã de manhã, a gente acaba indo noite adentro, às vezes até madrugada adentro, para entregar esse trabalho em tempo para o cliente. E muitas vezes acontece isso e a gente não ganha hora extra ou depois não pode descontar isso num banco de horas. Ou então, sei lá, você trabalha 6 horas a mais e depois no outro dia pode chegar 2 horas mais tarde, sabe? Também são coisas que estão fora da CLT, fora das leis trabalhistas e que não é legal. Não é legal no sentido estrito do termo, né? Fora da lei. É igual, por exemplo, às vezes tem algumas agências, algumas áreas que obrigam você a fazer banco de hora forçado, né? Que você já entra o mês com banco de hora, né? E esse banco de hora como se fosse a hora extra ao contrário. Você já é obrigado naquele mês a fazer um banco de hora. Ou não, às vezes acumula para o próximo mês. Eu já passei por um problema dentro de uma house, que era o quê? Eles tinham um banco de hora, de 20 horas. Uma vez eles simplesmente chegaram para mim na sexta-feira e falaram, você vai ter que trabalhar esse fim de semana porque a gente vai fazer umas fotos fora. Aí eu falei, não, mas como assim, eu não posso, não, mas aí eles meio que forçaram eu a fazer o banco de hora ali naquele dia, né, naquele fim de semana, né? Eu perdi o fim de semana inteiro e na segunda-feira eu tava lá, 7 horas da manhã, trabalhando do mesmo jeito, né, então toma muito cuidado com isso, sabe, assim, você viu que os caras estão começando a folgar realmente, a deslizar em cima, né, você pega e já fica com o pé atrás, né, porque, cara, você tem que ter vida, você tem que ter horário para trabalhar, horário para parar de trabalhar, isso é bom até fisicamente, sabe, e psicologicamente também. É, com certeza. É higiene mental, né? Eu também já recebi uma proposta de trabalho em que não tinha hora extra, era por banco de horas. Então, se um dia precisasse para um trabalho, para entregar um trabalho para um cliente, ficar mais além do horário, você ficaria, ou se precisasse ir num sábado para fazer, você ficaria. E aí isso te dá um banco de horas oficial, com registro em ponto, tudo. E depois você deixaria de trabalhar essas horas, né, em algumas ocasiões. Mas aí eu acabei não aceitando essa oferta de trabalho. E eu fiquei sabendo pela pessoa que ficou na vaga, nessa vaga que me foi oferecida, por exemplo, agora nos jogos da Copa, é que eles eram dispensados no dia dos jogos da Copa, só que depois eles iam ter que pagar essas horas que eles não trabalharam durante o jogo, ficando mais tarde outros dias, enfim. Então, tá dentro da lei, né? Eles fizeram dentro da lei, mas ainda deram um jeito de complicar mais uma vez pro funcionário. É bem complicado. E aí essa questão toda da higiene mental, de saber dividir o tempo de trabalho e o tempo de vida pessoal, de lazer, etc., e até das obrigações da vida pessoal, nos leva ao pecado 9, que é: faça perspectivas da sua carreira. A gente chama isso também de career review, né? É mais um trabalho mental, né, que você faz assim que você forma, ou se não, durante a época da faculdade, quando você está indo um pouco verde, né, que é o quê? Você, daqui de seis meses, né, você pega, faz um review de carreira, sabe, assim, como é que você faz? Muitos designers, né, eles tendem a usar a função, né, a profissão deles como um hobby. Muita gente acha que design é hobby. E esquece que design é uma profissão, sim, e que não é passatempo. Você tem que saber trabalhar com premiações próprias a si próprio, isso serve muito para o pessoal que é freelancer, e tentar bater essas metas pessoais de uma forma boa para levantar a sua vida profissional. Assim como você tem que saber também punir, né, quando você falha, né? Como assim funciona o career review? Você pega e fala assim, ó, daqui a seis meses eu quero estar onde? Já eu quero estar dentro de uma agência, eu quero estar trabalhando como diretor de criação, eu quero ter comprado meu carro e assim por diante, sabe? Então é você criar essas metas para você bater, sabe? É como se fosse no dizendo no diálogo PlayStation 3, né? Seria o achievement, né? O troféuzinho ali do PlayStation, né? E é a conquista desbloqueada. Então, você tem que entender isso, que o design gráfico é uma profissão como qualquer outra. Você tem que, por exemplo, todo mês tem que pagar plano de saúde, eu tenho que pagar financiamento da casa, eu tenho que pagar uma vez por ano, infelizmente, a Dilma gosta de andar um pouquinho com o meu carro, aí eu tenho que pagar o IPVA do carro. E você tem que saber que você tem que criar esses pontos, né? No começo você não se preocupa com isso, né? Você não se preocupa com o imposto, né? Tipo, é o imposto de renda, mas você tem que também saber se punir por causa disso. Pô, peraí, se eu não conseguir comprar, digamos assim, ah, eu queria comprar uma mesa digitalizadora, eu não consegui comprar essa mesa digitalizadora, o que eu preciso fazer esse mês a mais? Aí você aumenta um pontinho ali. Eu comecei a praticar isso e tá dando muito certo aqui. Quando eu entrei na faculdade, eu vim falar sobre isso, sobre a minha. Eu acabei montando a minha perspectiva da minha carreira. Eu peguei e fui vendo que eu estava num caminho completamente oposto do que eu queria. Ao analisar tudo certinho, fiz todo o tiquei, marquei no papelzinho bonitinho, era isso, aquilo outro. Pus em prática, cara, e hoje tá fluindo bem. Nenhuma das coisas, alguns erros que eu cometia antes, que nem hoje. Hoje tem trabalhos meus que eu fiz, que tá expor. Uma das coisas que eu tenho como meta é sim, ter um nome conhecido no meio, ou ter trabalhos que seja comentado por profissionais da área de alto nível. É uma coisa que eu venho trabalhando bastante, e isso fez que no começo eu achei assim, eu tinha esse pensamento de ser frio, Eu achava que ia trabalhar numa agência fechada, né, ter meu nome exposto. Acabei vendo que não é bem assim. Eu tenho meu reconhecimento, por mais que eu trabalhe numa empresa e tudo mais, ela acabou me abrindo muitos espaços. Aí eu comecei a falar, não, eu não quero isso, eu quero, minha meta é essa. Aí eu achei, dentro do meu dia a dia, uma forma de fazer isso, que nem tem professores, tem amigos meus que veem meu trabalho, às vezes comentam, falam, ah, fulano de tal, me indicam bastante os trabalhos que eu já cheguei a executar, tanto trabalhos da própria faculdade mesmo, trabalhos que eu demonstro e a pessoa acha bacana. Eu só pude enxergar e ver isso acontecer a partir do momento que eu fiz, tipo assim, que eu contei a perspectiva disso, da minha carreira, sabe? E é uma coisa que acho que todos têm que seguir, montar isso bonitinho e ticando cada item alcançado, porque é bem bacana você ver o resultado do que está sendo trabalhado no dia a dia. É legal, eu acho que sim, é importante lembrar aqui que a gente está falando, sim, principalmente para os novos designers, né, o pessoal que está começando a trampar e trabalhar agora, mas serve também para quem já está um tempinho aí no mercado, mas principalmente para quem está começando, a gente não tem muita noção da passagem do tempo. Por exemplo, a gente é jovem, tem um futuro todo pela frente para construir a carreira, a gente sempre pensa que qualquer coisa a gente pode mudar e tal. Quando a gente menos percebe, passou bastante tempo. Vou dar um exemplo pessoal aqui também. É, quando eu saí dessa empresa que eu falei, que não registrava direito e tal, depois de um tempo eu acabei conseguindo entrar numa empresa um pouco maior, no ramo que eu trabalhava e fazendo uma função que não era bem a minha especialidade, né? E eu entrei lá e deixei isso claro para os meus superiores desde o início, que eu estava entrando buscando algo a mais, uma outra função e tudo mais. Só que aí você acaba se deslumbrando por entrar num mundo novo, era uma empresa grande, sabe, na casa de 100 funcionários, então é um outro mundo, assim, né? E quando eu vi, já tinham passado 3 anos e eu estava na mesma. Ou melhor, estava começando, engatinhando uma mudança rumo ao que eu realmente queria ali dentro, né? E a gente, parece que não, mas o tempo passa rápido mesmo, assim. Quando a gente vê, já tá ficando uma idade, não, assim, não tá ficando velho, mas vai chegando nos 25, 30 anos, você já precisa ter uma perspectiva de vida diferente, assim, você já tá pensando, muitas vezes, se já não tem, mas comprar um carro, comprar uma casa, casar, enfim, fazer lazeres, hobbies, enfim, né, precisa construir uma vida mesmo, né, e acaba não percebendo. E aí depois que eu consegui, vamos dizer assim, vai uma promoção para o que eu faço hoje, né, que é trabalhar mais com motion design e com tratamento de imagem e tal, o que acaba acontecendo? Uma coisa que o Giba falou no início desse pecado 9, né, que muita gente acha que é um hobby, que design é um hobby. Eu gosto tanto do que eu faço que eu me divirto fazendo. E às vezes quase que esqueço que eu tenho uma meta a cumprir e que eu quero chegar em algum lugar, né? Então, para tomar cuidado com esses dois aspectos. Um, com a passagem do tempo, que passa rápido, quando a gente vê, a gente vai sendo engolido e aí já está num trabalho há muito tempo, aquela certa acomodação, fica um pouco receoso de arriscar, sair, pegar um próximo, aí já fez alguma dívida, não quer sair do trabalho para poder pagar. E também com isso de, como muitas vezes fazer design é divertido mesmo, é gostoso, né? Mexe com criatividade, mexe com soluções bacanas, assim, comunicativas e tal, a gente acaba tendo um êxtase, né, por criar soluções boas para os problemas dos clientes e tal, para não perder de vista essa profissionalidade, né? Esse foco mesmo de carreira e sempre buscar o que a gente quer. E acho que a gente pode já caminhar para o nosso 10º e último pecado aqui do nosso DGCast de hoje, que é: ninguém sabe melhor do negócio do seu cliente do que ele mesmo, do que o próprio cliente, né, Giba? É, cara, isso aí é um dos maiores erros, eu deixei ele até por último. A gente pensa assim, até agora, a gente viu erros, assim, muito materiais, né, ligados a material, mas esse, sem sombra de dúvidas, é o pior erro, cara. é o maldito do egocentrismo, né? Porque o designer, ele tem essa mania de eu sou dono de um conhecimento e eu tenho um problema sério de passar esse conhecimento adiante e passar isso para o meu cliente, né? Porque você tem que entender, se eu entro na tua casa, começo a reclamar da cor do teu carro, da disposição de móveis, até da birra, porque eu não acho a tua construção legal, você não gosta, né? Obviamente. Mas o problema é que essa atitude aqui que eu levei pro ramo da engenharia, né? Obviamente, né? Muitos designers novos passam a trabalhar muito na defensiva com aquele cara que vai te pagar, que é o quê? Com o cliente. Trabalhar na defensiva, cara, é um problema enorme. Para de ser chato. Você vai entrar na empresa de uma pessoa, cara. Você vai fazer uma identidade visual, você vai fazer um logotipo, você vai trabalhar com uma empresa, seja ali o açougue da esquina do seu Zé, seja uma empresa enorme, uma multinacional gigante, né? Cara, você tem que pensar assim, ouve seu cliente, acampa na empresa do cara, toma cafezinho com o funcionário. Cara, o maior erro, cara, que eu vejo até hoje é assim, o cara pega um serviço e simplesmente, cara, não dá as caras na empresa, vai lá, pega o briefing e vai pra casa, sabe? Isso é um tremendo problema. Como é que você vai fazer um levantamento de como aquela empresa é para você transformar aquilo numa condição, num resultado visual, se você não vai lá, cara? Se você não ouve o teu cliente, se você bota em defeito o que o teu cliente fala. Cara, aí você tem que entender que a situação muda depois que você começa a agir dessa forma. Você fica mais intimista com o seu cliente. Brigar com o cliente, eu já vi muito desanimador brigar, cara, simplesmente vai fechar a porta para você, cara. Da mesma forma que você gosta de ser bem atendido no lugar, não diga assim, ser bem atendido, mas você vai no médico, você conta com o médico, qual que é o seu problema, você espera que o médico retorne para você uma solução para aquele problema, te passa um remédio, você toma esse remédio, você fica super bem, você fica satisfeito, cara, e que trate bem, né? E assim, você tem que ficar muito esperto com isso, porque você vê mesmo os exageros por parte de alguns designers novos, porque eu acho que é até interessante, eu acho que devia ter algum curso de atendimento, sabe, dos cursos de design, porque é complexo isso. Você, muitos designers, quando começam a trabalhar por si só, cara, simplesmente vai na empresa do cara, reclama do logotipo antigo do cara, é a galera, assim, hoje a gente vê isso muito sendo resumido no Facebook, né? Um dia desse, estava vendo uma menina aí que postou uma foto, uma fachada numa loja, falou, ai, que horrível essa fachada, olha que coisa horrorosa, né? Aí embaixo, aquela turba de design, assim, ah, mas que absurdo, que coisa feia, usou Comic Sans. Agora, a diferença é que a menina que tá com a bunda dela sentada, acabou levantou e foi lá fazer aquilo ali, cara. Né? O cliente pediu, o micro foi lá e fez, né? Ficar na tua casa reclamando de design alheio não vai te botar dinheiro no bolso, cara. Essa questão de você estar em contato direto com o cliente e ouvir. Primeiro que se ele solicitou o seu serviço é porque ele tem um problema e você tem que solucionar. A partir do momento que eu comecei a trabalhar dessa forma, que eu não tinha essa visão, e tendo a experiência que eu tenho na empresa que eu trabalho, eu vejo muito atendimento que tem com o cliente. Eu vejo que ele não dá ouvido tanto para o cliente, ele tenta querer resolver ele muito no ato e às vezes o cliente fica perdido. Ou às vezes o cliente até mesmo assim, sobressai e fica muito disperso. Tipo assim, ele não tem como exprimir, né, o que ele quer, ele deixa que eu meio nebuloso para você. Então. E eu tive uma experiência recente agora que eu peguei um filho para fazer, fui na empresa, conversei, são advogados, conversam bastante e tudo mais. Peguei o briefing, voltei, estou trabalhando em cima e não estava tendo aquela sacada, aquela coisa de falar, putz, numa segunda reunião que a gente teve, uma conversa, tipo, totalmente sem compromisso algum, eu tive aquela sacada. Foi onde eu defini toda a identidade, enfim, e andamento no trabalho. E eu percebi que isso era o que faltava, esse contato próximo. Foi o que me deslanchou assim, completamente. E outro, ele, no caso, o trabalho seria desenvolver a identidade visual deles. E ele queria uma coisa completamente diferente do que existe hoje no nicho de mercado dele. Isso, ele falou assim, ó, eu quero que você faça algo diferente, completamente diferente. pequenininho, ele falou, ah, não quer esse negócio de balança, como ele vou ficar assim, ah, não quero balança, não quero aquilo, não quero. E eu tentei achar no dia a dia dele, entendeu? Eu queria, ao apresentar a identidade pra ele, falar, isso significa o seu dia a dia. É até um trabalho que já tô concluindo, vou subir no meu portfólio. Assim, eu consegui ter uma sacada bem bacana, que foi trazer um sentimento que ele tem, que eu percebi que eles têm, a empresa, como se não somente o proprietário, a empresa. Percebi que é algo coletivo, entendeu? Só que eu só tive essa visão estando lá. Uma meia horinha que eu fiquei lá percebendo a reação dentre eles, a forma que eles conversavam, a forma que eles lidavam com o cliente, eu tive aquela sacada. É uma coisa que muito, é que nem o Giba comentou. O pessoal fala, nossa, que logotipo horrível, ai, a Comic Sans, ai, que fachada escrota, ai, é plágio do outro, é plágio daquilo. Mas sim, a gente não está se preocupando em mostrar para eles o que é o correto, o que é belo, o que é útil para ele, sabe? Acho que às vezes muito design se pega nesse detalhe pequeno, que é criticar o serviço ali, não vende uma solução, até mesmo para quem precisa. Eu acho também que isso tem muito a ver com o designer não se colocar no lugar do cliente, né? Isso. Não tentar entender o lado dele, e parece assim, quando você fala parece óbvio, né? Mas às vezes a gente se pega correndo disso, mas o nosso trabalho muitas vezes é solucionar um problema entre a empresa e o cliente dele. E tirar aí... aquele ruído, né? Exatamente, é tirar aquele ruído. Normalmente cumpre um objetivo nesse meio, né? E é uma outra coisa também, como o Giba falou, de ir conhecer a empresa, é tentar ter contrato com o cliente final mesmo. Ver, conversar, de repente fazer entrevista, até pesquisa direto, você realmente direto, porque você vai ser, a partir daquele momento, você é responsável pelo pedaço daquela comunicação da empresa com o cliente. E como é que você, seu trabalho vai ser efetivo se você não conhece ambas as partes, né? Não conhece a empresa, não conhece o cliente dele. Eu acho que essa questão é muito interessante, porque ela é ao mesmo tempo bastante simples e bastante profunda, porque acontece isso que todos vocês colocaram, né? Que o designer acaba por esquecer que o trabalho, na verdade, não é um trabalho dele, o trabalho é do cliente, é da empresa, do profissional que ele está atendendo, enfim. O trabalho de design, ele é um trabalho de comunicação. E a gente faz a comunicação para, justamente como o Felipe falou, fazer essa ligação, essa comunicação propriamente dita, entre esse nosso cliente e o cliente dele. Então, no livro do André Vilas Boas, né, O Que É e O Que Nunca Foi Design Gráfico, ele aborda isso num capítulo que ele fala: design não é arte. O que acontece muitas vezes é que o designer, ele se sente um artista, então ele quer botar a expressão dele no trabalho e o toque dele, enfim, a genialidade dele nesse trabalho. E isso é muito perigoso, porque justamente o trabalho do design é um trabalho de comunicação e não de arte. Então, não tem que reivindicar essa autoria. Ele tem que saber se relacionar com o cliente para poder extrair o que o cliente quer passar. Porque o cliente não sabe usar as ferramentas de comunicação visual para expressar o que ele precisa. E também ele não sabe algumas técnicas, como o Alex pontuou bem, algumas técnicas de comunicação que a gente sabe, a gente conhece, ou pelo menos deveria conhecer, ou deveria estar buscando conhecer. E então ele fala assim, ó, tenho esse problema. A gente vai, como o médico que o Giba falou, a gente vai buscar a solução para esse problema de comunicação que ele tem. Não é um problema de arte, não é um problema artístico que ele tem, é um problema de comunicação. Então, o André Vilas Boas, no livro, ele coloca que essa é a questão de alienação do trabalho. Acho muito interessante que quando, por exemplo, um designer que trabalha numa grande empresa, ele já se sente mais alienado do trabalho. Por quê? Porque ele responde, sei lá, às vezes para um supervisor, esse supervisor responde para um chefe ou para um gerente, esse gerente tem uma diretoria e essa diretoria que, sei lá, lida com o cliente. Então você já está tão distante do né, o designer, o produto, que você acaba nem reivindicando tanto assim essa autoria artística, né? Ingenuamente artística. Mas quando, principalmente nas pequenas e médias empresas, agências de design e nos profissionais freelancers, você lida ali tete a tete com o cliente, então você está muito próximo, então você quer se colocar, quer fazer valer os seus pontos de vista, os seus gostos pessoais, as suas escolhas estéticas, né? E acaba infringindo a privacidade quase do cliente, assim, o espaço dele, acaba invadindo o espaço dele. Então tem que tomar muito esse cuidado. Design não é arte. Você pode até fazer arte com o computador, com as mesmas ferramentas que a gente usa para fazer design, mas o design é uma proposta de trabalho de comunicação. Não queira saber, não é saber mais com o cliente apenas, não queira passar por cima do cliente, respeite, né, que esse trabalho é a empresa dele, é a cara dele que vai estar exposta, né? Tudo bem, vai estar no seu portfólio? Vai. Você vai querer fazer uma coisa bacana? Lógico que vai, e deve fazer uma coisa bacana, mas o que você está exprimindo ali é a essência da empresa do cliente seu, e não a sua essência, né? Não é o seu gosto pessoal que está ali colocado. Eu acho que tem muito designer que não sabe conversar com o cliente, né? E não entende a língua do cliente, né? E assim, eu acho que falta um pouco também, né, de argumentação. Eu acho que hoje os designers, eles não sabem, na sua grande maioria, não digo todos, mas na sua grande maioria, bem maioria, argumentar, né? Tem um livro, quer dizer, um autor que eu gosto muito, que é o Antônio Soares de Abreu. Ele é professor da área de retórica e docente, e ele tem um livro super bacana chamado Arte de Argumentar, que ele fala muito que argumentação é ter definido uma tese, e para que tipo de problema essa tese é uma resposta, né? Vender um produto, no caso do design, vender um design, a nossa tese seria o próprio design. Você tem que chegar para o teu cliente e falar bem de design para ele. Falar assim que, não digo problema, mas digamos assim, criar com ele um link, né, na língua dele, sobre exatamente essa questão de você precisa do design e eu estou aqui para te servir com isso, né? E assim, eu vejo muitos designers, isso que eu até coloco algo que ele cita no livro dele, que muitas pessoas se queixam que em reunião de empresa, principalmente reunião de briefing, as boas ideias nunca são levadas em consideração. É aquele negócio, o cara vai levar para aprovar o trabalho e o cara não aprova. Aí você fica naquele nervosismo, naquela coisa. O que esses designers não percebem é que essas ideias são respostas a perguntas que elas fizeram para si mesmo, que é isso que o Alberto falou, que você às vezes está fazendo design muito para você, você não está fazendo para o teu cliente, sabe? E isso cria esse loop, né, que você tem que parar de olhar um pouco para o seu próprio umbigo, né? E cara, uma coisa que a gente tem que saber é saber ouvir o cliente, cara. A gente não sabe ouvir, cara. 90% das pessoas não sabe ouvir. A gente tem, por natureza, a tendência de falar o tempo todo, mas a gente tem que saber ser um pouco empático, cara. A gente tem que saber falar assim, peraí, deixa eu ouvir o que o meu cliente quer, cara. Assim, pra matar esse pecado de vez, o cliente, olha ele, cara, não como cliente chato. Ah, tá legal, que existe cliente complicado, cara. Então, cara, saiba argumentar. E outra coisa, cara, para de ser esse crítico de rede social, cara. Para de ficar com a bundinha sentada reclamando do design alheio. A gente tem esse problema, né? A gente até muda a piada, né? Que quantos designers você precisa para trocar a lâmpada, né? Você precisa de dois. Um para trocar, né? E o outro para reclamar. Ah, não ficou legal essa lâmpada que você colocou, né? Tá ficando assim, cara. Então você tem que saber, sabe, agradar, cara, agradar não só o seu cliente, mas agradar todos ao seu redor, cara. Então é isso, cara, ouça seu cliente acima de todas as coisas, cara. Até porque já dizia Moisés, né, não criticarás o design alheio. Não, exatamente. Assim, eu acho que você pode sim criticar, Você pode criticar com embasamento e você tem que saber receber críticas, sabe? Isso. Mas assim, a gente tem que evitar também, cara, de usar termo técnico com o cliente. Eu já vi gente perdendo concorrência, cara, e partir para falar de proporção na hora para cliente. Peraí, cara, o cliente não sabe desses meios acadêmicos, né? Então vamos dar uma segurada aí, né? Então, assim, eu acho que a gente fez os 10 pecados, né? Existem vários outros. Quem sabe no futuro a gente faz os outros ultra pecados, né? Mini pecados também, e também coisas boas também, que muita gente acerta, né? Mas, assim, não tô querendo generalizar que isso vai sempre acontecer na vida do designer, né? Mas eu queria... São erros comuns, né? É, são os mais comuns mesmo, né? Para que a gente consiga... Assim, sempre que você vê diante de um desses pecadinhos, sabe? Você pega e, opa, assim, vou tentar desviar deles, vou tentar não pecar, porque não queremos ser pecadores, né? Pare, pense e reflita, né? É, exatamente. Seja um bom moço, como já pedia o homem que foi lá pra cima. Nossa, Alberto, que bonito. Obrigado. Sabe que durante o episódio eu pensei numa frase à la Sander, que o designer no interior é como o pescador na Piracema. Ele busca e não pega nada, cara. É difícil de pegar. Nossa, Alberto, que horrível isso, cara. Eu sou mais alta frase do Sander, que às vezes eu me sinto um mouse. Na mão de outra pessoa. Eu sou o criativo, eu sou apenas o mouse. Apenas o mouse. Enfim, com essa terrível, com esse terrível comentário, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso DGCast número 2, os 10 pecados do novo designer. Como o Giba falou, né, a gente buscou concentrar aqui alguns erros mesmo de concepção do novo designer. Quando a gente começa a trabalhar nesse ramo, a gente acaba seguindo alguns rumos que são ruins profissionalmente, né, para esse novo designer, e algumas sugestões para evitar isso, né? Claro que existem outros, a gente vai comentar muito mais sobre isso, esses e outros problemas, e por que não também coisas boas de ser designer no interior. Alex, quer fazer alguma consideração final aí? Não, cara, eu queria agradecer por participar do DGCast. Achei bem bacana a nossa conversa, que quem estiver ouvindo, continue seguindo o blog, ouvindo o podcast, porque é um conteúdo que, se eu tivesse um bom tempo atrás, eu deixaria de ter feito muita merda. Não, é merda mesmo, né? A palavra é essa mesmo. É merda, porque, assim, é sério, cara. Se tivesse pelo menos metade de cada item desse antes, muita coisa eu não teria passado. Alex, e tem algum site seu, um portfólio, ou talvez, sei lá, o Twitter, Facebook, e-mail, alguma coisa que você acha que vale a pena deixar pro pessoal aí? Ah, cara, tem meu portfólio, que ele tá online, é Alex, é www.alexsantana.net.br. Lá eu tá precisando dar uma atualizadinha, mas tem alguns trabalhos recentes que eu montei, e é isso. Legal, bacana. Felipe, suas considerações finais? Agradecer também aí pela... Valeu você, brigadão. O papo foi massa. Acho que eu tô com o Alex aí. Força pra todo mundo. E porque desse mercado que não é fácil, tem muita gente aí dando pulo que nem gato. E vamos tentar ter mais conversa, e conversas saudáveis, né? Eu concordo muito com o que o Giba falou, né? A gente tem muito essa coisa de ficar criticando, mas a gente é designer para arrumar a solução, né? Então vamos trocar a ideia para tentar arrumar a solução e compartilhar essas coisas como a gente está tentando fazer por aqui. Legal, legal. E aí, tem algum site, Twitter, algum contato seu que você queira deixar aí pro pessoal? Desatualizadíssimo, mas tem meu site. É o mito de todos. É casa de ferreiro, espeto de pau. Felipe, né? Com dois L's, F-E, lipcw.com.br. Tem algumas coisinhas lá de web. Eu preciso atualizar para pôr algumas coisas de print também. E já que eu pus aqui, eu prometo dar uma atualizada, né? Gilberto, Giba, considerações finais, por favor. Nossa, é aquela aquela brincadeira de sempre, né, cara? Assim, como diria até Bilu, né? Busque conhecimento. É, não confie naquilo que você não conhece, sabe? É, lave suas mãos e não beba beba sua própria urina em caso de emergência. É, eu tô assistindo muita prova de tudo na Discovery, então isso tá acontecendo. É bom pra viver aqui em Minas, sabe? Assim. É. O ET Bilu é uma citação recorrente aqui no DGCast, né? Acho que já é o terceiro. É recorrente, o ET Bilu é um Bilu 2012, se não me engano. Bilu, vírgula ET, Bilu é, né? E assim, queria assim, agradecer ao Alex, né, por ter dispondo seus tempos, suas madrugadas aqui. O Felipe, mais uma vez, representante. O meu amigo Albert, né? Como sempre. Albert. É Toys, como diria o Neymar, né? E eu queria, assim, agradecer a todos os ouvintes. Eu sei que foi um episódio um pouco longo, né? E lembrando que, assim, a gente tem tá ainda com engatinhando aqui, né? Porque o som, com certeza, não vai estar bom, mas nós vamos melhorando. Mas eu duvido que você encontre um outro podcast sobre design do interior com uma mesa de debate tão grande. Muito simpática a nossa bancada aqui. O DGCast, né, como a gente falou, é um projeto aí do curso de design gráfico da Barão de Mauá, Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Tentando, assim, expandir a sala de aula, né? A gente quer conversar mais sobre design, debater o design e nessa ideia construtiva aí que a gente pregou ao longo, principalmente no final agora desse episódio. Para acompanhar os episódios do DGCast, tem lá o nosso site, www.dgcast.com.br. Se você ainda não viu em lugar nenhum, mas DG se escreve D-E-G-E-Cast, né? C-A-S-T.com.br. A gente tem também uma página no Facebook, facebook.com/DGCast. Ela ainda está engatinhando, mas a gente está tocando ela. E o nosso e-mail, se você tiver críticas, sugestões, comentários, quiser participar também com sua experiência de designer no interior, nosso e-mail é dgcast@gmail.com. E se tiver algum caso, alguma coisa também, por favor, né, mandem sobre esses pecados, né? Eu vou colocar eles todos lá também, vou colocar também o modelo do contrato. Assim, um contrato básico, não quer dizer que você vai usar todas as vezes, mas é um contratinho básico para prestação de serviço. Para você partir desse modelo para fazer para o seu caso, né? Adaptar para o seu caso. Isso, não pega ele exatamente igual, não, sabe, dar uma modificada. Às vezes você tem um amigo que é advogado, você pode pedir para ele uma dica, né, uma ajuda. E acho que é isso, né, gente? O DGCast vai ficando por aqui. A gente espera vocês aí nos próximos episódios, continuar aí com a sua audiência, sua querida, caríssima audiência. E acabou o DGCast. Dá tchau aí. Dá tchau, gente. Tchau. Falou, galera. Tchau.